pensar que Jesus deu a vida por mim é estar num jardim de prazer, recordar as promessas que Ele me fez. Eu bem sei é viver outra vez, recordar seu amor, sua amor. Para me recordar é viver. A missão que Jesus neste mundo cumpriu foi para dar vida a um homem qual eu. Para mim, ao subir, prometeu escrever o meu nome nos céus, recordar seu amor, sua morte, que vida. Suportar o que Ele por nós suportou, para me recordar é viver, para me recordar é viver, para me recordar é viver.